Ronaldinho. DJ Júnior Cabal. Em meio à decisão, vou contar de um até dez, e vou esperar que me dê motivos pra que eu possa ficar. E vou esperar e te amar. Ronaldinho.